minha dor, eu te amo. Pai, acima de tudo eu te amo. Posso ter certeza de algo é que você está cuidando da minha ferida e transformando tudo aquilo que doía em possibilidades para salvar vidas. Eu sei que você está tocando na minha dor e no momento de sofrer eu não entendo, e quando grito eu pareço recusar, mas eu aceito. O processo que vai me curar, a ferida eu deixo tu fechar. Jesus, na dor eu vejo teu trabalhar. E amanhã quando eu acordar, eu sei de quem vou me lembrar. Do amor por mim, ter certeza de algo é que você está cuidando da minha ferida e transformando tudo aquilo que doía em possibilidades para salvar vidas. Eu sei que você está tocando na minha dor e no momento de sofrer eu não entendo, e quando grito eu pareço recusar, mas eu aceito. Yeah.